parceiro Bruno e Trio. De Capanema, vem pra festa, vem curtir. Aqui é Moleca Bandoleira. Tem a beleza, tem rebolado, tem estilo tropical. Essas mulheres são as mais lindas, são desejadas, tem impacto especial. Essas mulheres tem a beleza, tem rebolado, tem estilo tropical. Essas mulheres são as mais lindas, são desejadas, tem um toque especial. Quem vem de fora fica de queixo caído, é tanto avião passando, fica dividido. Na verdade elas são nosso cartão postal, e é por isso que eu adoro a minha capital. São as mulheres de Belém, são as meninas de Belém. Com todo respeito às de outras capitais, mas esta beleza outras não tem. São as mulheres de Belém, são as meninas de Belém. Com todo respeito às de outras capitais, mas esta beleza outras não tem. Banda Sabor Açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Essas mulheres têm a beleza, têm rebolado, têm estilo tropical. Essas mulheres são as mais lindas, são desejadas, têm impacto especial. Essas mulheres têm a beleza, têm rebolado, têm estilo tropical. Essas mulheres são as mais lindas, são desejadas, tem um toque especial. Quem vem de fora fica de queixo caído, é tanto avião passando, fica dividido. Na verdade elas são nosso cartão postal, e é por isso que eu adoro a minha capital. São as mulheres de Belém, são as meninas de Belém. Com todo respeito às de outras capitais, mas esta beleza outras não tem. São as mulheres de Belém. Carretinha, Moleca Bandoleira. A galera pira quando ela está na área. Carretinha, Moleca Bandoleira. É pressão, é adrenalina total, meu brother. Bruno Monteiro e Banda Mega Estilos. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Não diga que é o fim do nosso amor, que todo aquele nosso encanto acabou. Fique comigo, não vá embora, pois eu preciso tanto desse teu calor. Sou teu amor sem fim, você nasceu pra mim. Quero te namorar, preciso tanto te amar. O incrível rubro negro, o Cadillac, tocando a nossa linda canção de amor, com DJ Márcio e Aldo Mix. O incrível rubro negro, o Cadillac é show. É o rubro negro quem vai tocar, saudade marcante pra gente dançar, com DJ Márcio e Aldo Mix. Tô mandando o Cadillac do futuro. Moleque Bandoleira, organização dos manos, Moleque Bandoleiro e Chaveirinho.

É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos. Quando vem me beijar, me afogo em sonhos, eu fico até sem ar. Difícil acreditar que eu posso te amar. Você e mim, só os dois aqui, formamos um casal perfeito. Agora sei quem o segredo. Você está em mim, eu estou aqui, formamos um casal perfeito. Agora sei quem o segredo. Vem cá, meu amor, ficar aqui até a lua voltar. Eu quero ver seu rosto refletido no mar. Não quero em seus cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. Ah, como eu adoro quando vem me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos. Quando vem me beijar, me afogo em sonhos, eu fico até sem ar. Difícil acreditar que eu posso te amar. Você e mim, só os dois aqui, formamos um casal perfeito. Agora sem nenhum. Ela mais vou te ter. Essa é a moleca bandoleira, arrepiando geral. Manda açaí e pimenta. Nanara, nanara. Ai, tá ardendo, hein? Como posso esquecer o que a gente viveu? Eu não quero, não consigo, não posso mudar. É difícil entender o que aconteceu. Sem você, como é que eu posso, amor, continuar? Lembra agora a primeira vez que a gente se olhou. Cada toque, cada beijo seu, nossas noites de amor. Devolva agora os meus sonhos que ficaram todos pelo chão. Te quero, te espero. Sem você vou navegando no mar de ilusão. Devolva agora os meus sonhos que ficaram todos. Esquecer o que a gente viveu. Eu não quero, não consigo, não posso mudar. É difícil entender o que aconteceu. Sem você, como é que eu posso, amor, continuar? Lembra agora a primeira vez que a gente se olhou. Cada toque, cada beijo seu, nossas noites de Carretinha Moleca Bandoleira. Windows Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Essa é mais uma produção dele. Mega DJ Hugo de Castanhal. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaje seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo e não vou negar. Juro, não quero ir te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é a minha condição. Ela que eu amo, não é isso só acontecer com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Douglas Design, o design da carretinha moleca bandoleira. A gente acabou de fazer amor. Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar, não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Durante a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo e não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra mim te dar certo, essa é a minha condição. Ela que eu amo, não é você. Tinha moleca bandoleira. Decidimos um final. Espero que seja o final feliz.